970. Confirmando em planinha que uma centena após 085. Autorizado, reporte para ingresso na pista, isso, Foxtrot Lima. Bravo Zulu, Colosso 4-2, Corredor Axé, chama controle em 119-35, bom dia. Corredor Axé, 119-35, esse que é Bravo Zulu. 18-62, o táxi autorizado até o ponto de espera. Graça, reporte alinhado, pronto, 35, Lima. Muito bom dia, para passar o Whisky Bravo Zulu, decolou, corredor Axé. Bom dia, Whisky Bravo Zulu, suba 085 em condições visuais após a posição farol da barra, direto a lençóis. 085 direto após o farol da barra, Whisky Bravo Zulu. O 04 decola da interseção ou deseja sobre a pista 10? Gente, entendido que decola a partir da interseção, está autorizado alinhar e decolar pista 10, vento é de 320 graus, 90 calmo, Falcão 04. Falcão 04, autorizado decolar a partir da interseção. Ponto. O 35 está livre, o vento é calmo, isso que Fox Trot Lima. Lima. Lima, decolou os 45, chame controle em 119-35, bom dia. Muito bom dia. Salvador, Bangua, atacação do Whisky Zulu. Whisky Zulu, Aracaju 090, guarde cópia, Whisky Zulu. Controle, muito bom dia, de Papatango, Whisky Foxtrot Lima. Bom dia, Whisky Foxtrot Lima, contato radar, suba para nível 00, direto Lençóis. Whisky Foxtrot Lima. Reporte passando através da cabeceira 35, Falcão 04. Falcão 04, fora do solo. Recolou os 46, curva direita, corredor Axé, reporte passando através da cabeceira 35, Falcão 04. 04, no lateral, através da cabeceira. Por isso que aquilo Zulu está pronto com a pena. Aracaju 090 Golf 677, decola no 7 com curva esquerda, saída Conde, 01162 é o transponder. Frequência do controle 11935, Whisky Kilo Zulu. Aracaju 090, vou te dar a próxima da Conde, virgão esquerda, acima 092, contorno 10935, Kilo Zulu. Reporte pronto para táxi. Falcão 04, chama agora o controle Salvador, frequência 119.35, bom dia. Bom dia, chama agora o controle Salvador, 119.35. Salvador, Falcão 04. Falcão 04, mantenha-se em condições visuais, reporte farol da barra para Falcão 04. Falcão 04, mantenha-se em condições visuais, reporte farol da barra. Falcão 04, autorizado 045 em condições visuais. 04, acendendo até o 045. Escuta, o senhor vai manter o nível 1 centena ou vai modificar mais à frente? Apresento, propõe, prosseguindo 085, estima aos 0935, né, só está passando o Scott Sato Lima. 085, o senhor não copia o seu estimado? 0935. Ciente, Whisky Fox Lima. Whisky Bravo Zulu, seu estimado para lençóis? 8h40. Confirmando o estimado para o Zulu? 0840. Ok, hora certa 0850 no momento, confirme. 0940, me desculpe, senhor, agora já. Ah, ok, ciente. Fica atento ao Fox Lima, sei que o senhor não vai chegar perto dele mesmo, mas o centro pediu para avisar. Para a sua direita, no 85, com o mesmo destino. É o que é esse tráfego, porém, não visual ainda, o Luiz Quebrado, né? E para a sua direita, aí a posição de 3 para 2 horas, tá? 8 milhas. 7, Zulu. O Falcão 04, seu código transponder é 5562. Assim que possível, informe seu estimado para o limite da terminal Ilhéus e o seu estimado para o Través de Ilhéus. 04 informará terminal Ilhéus e Través de Ilhéus. Positivo, informe seu estimado para o Través de Ilhéus e o é terminal. Informará. Whisky Zulu, táxi livre, reporte para ingresso na pista, Whisky Kilo Zulu. E solicitando, se possível, manter 2.000 pés por terreno devido à expansão meteorológica. Está autorizado. Só tem o estimado para Através de Ilhéus? Afirmativo. Para o Através de Ilhéus vai ser aos 09h45. 025, então. Confirmando o nível, vai, você vai manter 025 ou 020? Só corrigir a chamada, vai ser os Bono 005 pro Falcão 04. Bono 005 Através de Ilhéus. E a altitude que você vai manter? 2.000 pés. 2.000 pés, ciente. Whisky Zulu autorizado a alinhar e decolar da pista 17, o vento é calmo, Whisky Zulu. Tango. Chame 118-62, Zé Serra Tango. 18-6, grato. Tango. Excel Tango, bom dia. Iris 080. Decola da 35 ou da 17? Da 17. 7, flash copy. Kilo Zulu autorizado a decolagem da 17, o vento é calmo. Já na frequência de coordenação. O foco 04, prosseguida na frequência de coordenação e ao terminar ele, acho que deve chamar 1201. Whisky Foxtrot Lima, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 33, decimal 25. Livre decolagem da 17, vento calmo. Siga. Recife agora 128, decimal 8, 133, decimal 25. 288, 335, muito bom dia. Bom dia. Decolou 59, chame controle em 119-35, bom dia. Serra Tango está pronto, cópia. 0, Papa Alfa 34. O seu pouso 35, o Wilson Lima? Contato na decolagem, saída 090, conte. 7090 na código, estrela da luz. Ok, descendo autorizada até o 090, abaixo do critério, dando instrumento cancelado 0900. Tango, pronto, cópia. Serra Tango, na escuta para cópia. 1964, no contato, controle de mar e chegada mais. Papa Tango, Eco Serra Tango. Serra Tango, pronto, cópia. Pronto. Para Irecê 080, decola a pista 17 com curva. Curva esquerda, saída Momo após direto, decola com curva esquerda, saída Momo após direto. Frequência de controle 11935 e o seu código transponder 5563, o Eco Serra Tango. Ok, está autorizado então, conforme 080, decola de 17, esquerda, subida Momo após DCT, controle 1935, transponder 5563. Está pronto para o táxi, Eco Serra Tango. Liga táxi, só confirmando, é um plano Yankee inicialmente 80 após 085, confere ou 065? 065 após. Sente. Reporte para ingresso na pista, Eco Serra Tango. Eco Serra Tango. Oeste do Velho Salvador. Sempre radar terminado, chame Ilhéus 1203. Ilhéus 120, acima 1, tem um bom dia, um bom serviço. Sotatango Whisky Bravo Zulu, 40 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife 126, acima 8, 5, perna 125, acima 4, 5. 1-7-0-8-0. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7, Eco Serra Tango. Eco Serra Tango, para. Desse mantém a nível 040. Para o 40, igual 1804. Tango autorizado a decolar, pista 17, vento calmo. Tango Eco Serra Tango, contato radar, sua nível 080, sai da MOMO, transição Alvo. Sai da MOMO, transição Alvo. Tango. Contrário, Estrela Zulu, fala seu pra Copa Nível Final 070. Siga o Whisky Cruz Zulu. Whisky Cruz Zulu, solicita a comunidade final 070. O Whisky Cruz Zulu, suponho que eu tenha nível 070. 070, Zulu. 804, após peludo e separado 2500 pés, ajustando 013, autorizado final RNAVE, reporte estabilizado. Sistema autorizado RNAVE, da presente. Informaremos estabilizado no, na aproximação final da RNAV da 10-1804. Eco Serra Tango, suba e mantenha nível 030. 030, tecido amarelo, Tango. Papa Tango, Eco Serra Tango, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 738, em descida para o nível 040. Bom dia, Guarulhos, confirme o nível. O que estiver disponível no sistema, senhor? 7340 será coordenado a guarda-copa. Confirmo, poderia ser 3 em